o nosso refúgio e fortaleza. Socorro presente quando se angustiar, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio, há um rio, há um rio, cuja cidade de Deus vai se alegrar. Deus está se derreteu pela voz de Jeová. Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar, vinde contemplar. Há um rio, há um rio, há um rio, cuja cidade de Deus vai se alegrar. Deus está os carros no fogo, corta a lança e faz cessar as guerras. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado, meu é o louvor. Temei ao Senhor, temei ao Senhor.